Chame Recife, frequência 1, 2, 1, decimal 8, 5, secundária 1, 2, 5, decimal 4, 5. Eu tenho 145, obrigado, boa. Chame para o nível de voo 050. 3145, chame Recife, frequência 125, decimal 1, a perna 128, decimal 35. Eu vou trocar a nota e informar a drone nas proximidades do estádio, mantendo o quente festa. Se alguma aeronave se aproximar. Quente, eu vou trocar a nota. Roberta, confirme a localidade onde foi avistado o drone? Do estádio do Barra, em cima das torcidas e ao redor ali, mantendo quente, pé, mesmo nível seu. Cliente, Vitorita Delta, graças pela informação. M0 está livre da restrição do ETAP. Yankee 2, para 500 pés, ajuste em Salvador, no 014, reporte no Través de Pituaçu. Ocean 6314. Contact Recife, frequency 126, decimal 85, backup 125, decimal 45. Autorizado o Vitor Tegoter na escuta permanente do controle, mantendo 500 pés devido a tráfegos e aproximação para Salvador pelo setor sudoeste. Chamou 6210, dois para 2010, ajuste no 014, autorizado final do procedimento e ali a sexta da pista no 0, reporte estabilizado. Chamou 6210. Afirmo 6210, já se protegeu 1014, já passará a capital. Yankee, chame a torre Salvador 118, decimal 95. Estou em 118, decimal 95. preciso, né, falou ao 49, chamar o controle 1-2-0-8, bom, né? Vai chamar o 208, rompa 45, até mais, boa tarde. Controle Salvador, muito boa tarde, rompa 45. 145, contato radar, decolagem Silva Via Conde, para o nível de voo 090. Subindo via Conde, rompa 45090. Oscar Mike 5, ligando isso, da 1-0. Tem que ser Oscar Mike 5, que apresenta o empresário de sinal 7, 7. Oscar Mike 5, da 1-7. Oscar Mike 5, da 1-7. 9244, acione a identificação da outra via bomba de ano para o nível de voo 050. Vitor Hotel Delta, frequência livre. Livre, boa tarde, Delta. 469 ascendente, caçando essa via, chega da Belce para nível de voo 050. Gol 1169, cruza nível 170, chame Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 251, 235, cuidado atrás. Azul, 9244, segunda para 2, ajuste, 1014, autorizado sinal procedimento de emergência, repete estabilizado. Autorizado 2.10, 1014, autorizado IMSX3, repete estabilizado, sinal 344. Autorizado 310, estabilizado ILS, não, 1 0 4190, complete a final de chame TG 118.95. Bravo Lima Uniforme, informo que não recebo no radar, confirmo sua posição. Confirme sobre o voo encerrar o estudante Lima. Confirme, reporte visual com o cantoso Bravo Lima Uniforme. 145 sub, mantenha nível 110. No 869, desça para 4.000 pés, ajuste 1014. 4.000 pés, 1014, 869. A 9016, chame de identificação, veio IPAP, desça para o nível de voo 050. Eu posso visual colocar os pontos em como que ainda não receba no radar. Gente. 1869 desça para 2.000 pés, ajuste no 014, autorizaria no executivo que estão no 0 e pode ser estabilizado na final. Desce para 2.000 pés, 014, para estabilizar na final 869. Azul 9244, completa final, chame torre 118, decimal 95. Direito decimal 5, azul 9244. Obrigado, senhorita, até já. Sou em Salvador, boa noite. Aliás, boa tarde. Azul 9244. 1944, fechando a aproximação, tráfego da 9, estágio, QNH 10, compaixo. Continua com a aproximação visual, 1944. 1944, agora teve estado autorizado com 10, pelo 60 graus 049. Pouso autorizado, pista 10, azul 9244. 645. 4564 milhas no Oeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame controle de Aracaju, frequência 130, decimal 3. Frequência de Aracaju, 120, decimal 3. Direcionado 0144, encontra-se na escuta de controle. Direcionado 0144, está na escuta de controle. Bravo Lima Uniforme, sequência São Roberto, Papai Uniforme, Cofim Nacional 0144. Esse via corredores, confirme local de decolagem, precedência, tipo de equipamento, pessoas a bordo e se efetua plano de voo. Gente, confirme pessoas a bordo. Dois a bordo, dá pra acompanhar de Delta Papai Uniforme, mantendo-se de corredor, que acorde através de Paris para o ingresso no corredor do seu lado, mantendo 1.500 pés, ajuste em Salvador no 0.4. Retorna corredor de Paris e mantém 1.500 pés, aciona 0.1.4.4. 1.869.2, 1.8.9.5. 18.95, até mais. Voo 869, passando o Índia Serra. Voo 869, autorizado pouso, pistola 0, vento 50 graus, 049. Livre pouso, pistola 0, voo 1869. Projeto final do procedimento, aliás, X-Ray da pistola 0, reporte estabilizado na final. S2, meu pé, autorizado X-Ray, da 909, está livre da estrada de carro. Confirma. Está 769, sala 19, tudo bem, né, gerente? Chama essa sala em 1209, sala 9. 1209, Deus, a noite toda, André. O Bravo Lima de Fato, cara, decolou de Serra de Jota Lima, tá com proa de Serra de Jacuíndia, com a bordo, pode colocar, é o 0154, mantendo perto da terra do Bravo Lima de Fato. Bravo Lima em Fato 5, autorizado cruzamento do eixo final da pista no 0 entre Duna e Simbra, mantendo 500 pés, ajuste Salvador no 014, só que temos dois tráfegos. Em Salvador, o primeiro é o Airbus 321 em aproximação final para a pista melhor, agora próximo à Carona Barra, e o adicional é um Papa Alfa 28, e agora ingressando o corredor Interlagos, mantendo 1.500 pés. Uniforme, ciente, ingresso corredor Interlagos, reporte Seasa. Ingressar corredor Interlagos, reportar Seasa, já para o uniforme. Doutor, vou estar deputado 022, for the point on the 10. Africa 022, que é o Anapen, tem copos no 910, wind 140 degrees, 040. Sul, for Anapen, tem copos no 10, Excel 022. Chama 0198, sendo identificação dessa via da Média 1 para o uso de 050. 909, continua aproximação, flash passando externo. Continua aproximação, vai dando autorização da 909. Flash passando externo. Acostando agora a Torre Salvador, 118, próxima 95. Mandando corredor interlado, chama a Torre Salvador, 118, próxima 95, zero para parte forte. Continua aproximação. Interlagos, Salvador, Papa Delta Delta, Papai Uniforme, corredor Interlagos, proa de Serrada, batendo 1.500 pés. Chegada POF, desça para o nível de voo 060. Reporta animal, Delta Papai Uniforme. Zero no meio, autorizado por 0, vento solo 50 graus, 049. Informo o tráfego à esquerda, aproximando o captura auxiliar, um papo alfa 28, afastado 5 milhas à esquerda, não interfere com pouso. Autorizado por 0, 90 no meio, SM do tráfego. Porto Gaviru, Tissu, Airborne, Tissu 3, com Salvador, correction Salvador, Prútico, Tissu 1, 0, 10, 8, good service. Papela 370 vai a pulsa de parte, vai a pulsa ao 022. Bravo Lima Uniforme, nenhum tráfego no local conhecido, a reportagem está sendo feita ali. Bravo Lima Uniforme. Nove zero, um nome aí, é solo 25, Ribeirinha Direito, chame solo em 12, 12, solo 9. Continua a aproximação, posição, tráfego já avistado. Autorizado o pouso 17, vento 13, 0 graus, 04, 9. Vindo pouso 17, já atrapalha de fora. Para pés do médio voador, no terça, para 4 mil pés, ajuste no 04. Sobre 91, 89, continua, controle. Obrigado, dá uma passada. Ajuste no 04. Vamos no 45, está cancelada a restrição ao seu controle. Climb and maintain at level 350. Climb and maintain at level 350. JN, falando em sol aos 200, confirma o pai, o pai 4. Autorizado, Mike Tech, Tech 7 abate, reporte livre na pista. ONU 645, Bosta para a Lita de Voo 050. Chamando 143, acendo a inscrição dessa via, chegada Bolsa, para o nível 060, é o número 3 na aproximação. O 91892 para 2010, ajuste no 014, está autorizado no 63, apostando 0, reporte estabilizado na final. 2010, 104, chamará a inscrição do ETS, gol 9189. A 45, desça para 3.000 pés, ajuste no 014. 3.000 e ajuste no 014. Brasil oficial, contesto existe, frequency 126, decimal 85, backup 125, decimal 45. 126, decimal 85, backup 125, decimal 45, oficial 062. Também 143, vista via para 4 mil pés, ajuste no 014. Bruno 645, deixa para 2010, o ajuste permanente no 014, está autorizado o sinal do procedimento IME efetivo da pista no 0 e está estabilizado. O número 645, autorizado para 2000, ajustado 14, autorizado XR da Rosiana, para estabilizar. Mais 189, confirme que está descendo para 2007, e sempre mantendo 3000. Já interceptou o gol 9189. Gente, desça para 2007, complete final, chame torre 118, final 95. 7295, gol 9189. Salvador, boa noite, gol 9189, estabilizando ILS, get 3 da 0. Gol 9189, autorizado com zona 0, vento no 40 graus, 04 noite. Livre pouso na 10, gol 9189. Então...